meu Silvão, forte abraço, cheiro uma massa aí, maluqueiro. Nós tem pouco tempo pra ficar no ar aí, mas nós vamos deixar o comunicado aí, certo, que chegou até nós. Estamos aceitando aí os caras falando umas palavras deselegantes, certo? O que que tá acontecendo? Passa pra nós no entendimento e pergunta lá. Se tem alguma coisa contra, manda atravessar, cancela, entendeu? Se é em música, você desenrola, vai pra cima. Aí, se for alguma coisa pessoal, tá ligado, deixa que nós segue os trâmites. Só descarrego pra cima dos emocionados. Tei! Pô, essa no show é embaçada, hein? Mas aqui não pode derrubar o estúdio, certo? Ei, só descarrego. Só descarrego. Ok, voltou, doutor, tocando o terror. O dono do flow que atormenta. Sigo na caça dos belas, saque espírito opaco no mic, na aguenta. Falido na treta até tenta. Bater de frente, chumão arrebenta. Iniciante, iniciado, sou doutorado na guerra sangrenta. Se tá famoso pra ter atenção, vacilão, mas tua lírica não representa. Talvez seja falta de essência. Rap de rua dos anos 90. Inveja, veja acelerada, mas não rima nada na levada lenta. Guerreiro quebrada, espada afiada, bloque destrafada, jada violenta. Só ponto 40. Sente e aprende o que é rap pesado. Respeito o legado de cada estado. Só no nacional, só monstro sagrado arrombado. Vai ser cobrado. Rá! Tiro no pé de fuzil. Cuidado que o crime arranca teu pote, molecote. Respeito o Brasil. Falador passa mal, Judas suicida. Caixão pra caralho, é pouco pra língua comprida. Ataca a região, disciplina, visão. Paloque na emoção, descarrega o canhão no peito e munição. Cego pela ambição, status em troca do irmão. Bate cabeça, ladrão, não. Traga paz pra comunidade. Tem menos menor morrendo no morro, mais favela indo pra faculdade. O que tu precisa de ajuda? Quanta calamidade, vocês querem viver de ibope. Nós vivemos de realidade. A quebra na queda do crack. No gueto mil morto vivo. Enquanto vocês proliferam inveja na rima sem objetivo. A desavança devora esperança. Criança no estado vegetativo. E esses prega ainda faz piada com mina soro positivo. Trap na jugular. A rua cobra de Zé corretivo. Teu rap é tão singular. Onde o estupro é coletivo. Bandido boroca que choca só com o soco do Tyson no ringue. Vem de batalha, não joga toalha. Navalha, retalha, rap, xing-ling. Vem, não se vê bruto. Família dos pela de luto. Não se vê bruto. Família dos pela de luto. Não se vê bruto. Família dos pela de luto. Ensina pra essas crianças como se faz. Acende o charuto na cara dos putos. Rima de Naruto, rap não é produto. Por isso que luto num dom que desfruto. Quebrada, reduto de maloca astuto. Sabota, escuto, cuzão, executo. Mente do Judas entrando em curto. Fernando fumando, rimando, mandando mais de mil rima pro minuto. Nós queremos clássico. Foda-se seu hit. Respeita cada escola. Respeita cada city. Ratatá, só tem bicho solto. Na selva, no puro apetite. Show monstro rimando pesado no beat. Falso pitbull vai virar Hello Kitty. Meu flow é Gonzaga, o teu Genival Lacerda. Praga do Raga na daga, a saga que apaga imbecis. Mandando desmerda, tentou fama no prega. Pensa que eu esqueci, se essa porra aí é rap, lepo, lepa é MC. Revono do samurai, bato, sai, espada afiada. Ha, visa o vacilão, ladrão sem visão, tem cabeça cortada. Malando demais, vaga de crime, cadê seu time? Só laranjada, visão de jatobá, dois pés pra tombar na nossa quebrada, verme, inflama, inveja nossa caminhada. Não sabe tudo que passei, quanto suor derramei na estrada. Na decorada, granada, sem pino, na improvisada. No flow assassino, conteúdo na rima rara. Dispara, separa os homens dos meninos. Muda mais de mil destinos. Longevidade, menos divisão. A missão não é ser o melhor, é tentar passar uma visão. Enquanto o rap se ataca com ideia fraca de letra vazia. Mas uma mãe chora a morte do filho que se foi com microcefalia. Odeia a cena de São Paulo, sangra a bandeira, sítio inox. Vive chupando as bolas do Léo só pra tocar no rap box. Um salve pro da massa, Red Felp, fogo no fini. Quer fama, fala do Costa, ou faz uma diz pra mim. Se mata pra ter camarim, fama e as damas de passarela. Mas quem se mobiliza pros eventos na favela? Ramela, enquanto você tentava ser a moda em outro estilo. Nós tava na rua lutando, trampando, de chavando rap em quilo. Parece uma bicha louca. Bandido dos teclados, não tira nocivo da boca. Esquece meu nome arrombado. gato. A sede de bico, sai no retrato. Libera o butico, só pra ter contrato. Diz é proibido, mas eu não acato. O Mike eu ligo, caso assassinato. Jogue nós a culpa do anonimato, do teu som tão chato. Loki não gata nada, cara de puta safada. O seu meu nome diz cada pagando de rebolada. Não se envolve na bolada, não fique da embolada. Veneno vem na levada, poeta da madrugada mandando. E uma pesada de lírica fiada. Pra sem disciplina, guilhotina, cabeça cortada. Vai, bate cabeça, cuzão. Bate cabeça, zoião. Depois grava vídeo cê explicando, peidando pro crime com toba na mão. Paga de bandidão. Mata que mata, nem mosca é mentira. Cuidado com suas palavras. Na guerra da vida também morre quem tanta tira. Zé Povinho tá na mira, conspira, ataca a vida pessoal. Propagando mais xenofobia, motivando o ódio racial. Respeito é pra quem tem. Deselegante, o ataque é letal. Sou nordeste, eu sou sudeste. Eu sou do rap nacional. Lembra do Racionais. Quando fosse achar o fodão, sem net e sem TV, eles venderam mais de 1 milhão. Vai, bate cabeça, cuzão. Ha, 7 palmos do chão. Descarrego no ego do Lego. Essa aqui é prego no caixão. Não se vê bruto, família dos pela de luto. Não se vê bruto, família dos pela de luto. Não se vê bruto, família dos pela de luto. Família dos pela de luto. Família dos pela de luto. Tá já, preta, muita, teta, ficou, dando, fica, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal, letal